É preciso confiar em seu amor. É preciso acreditar em seu poder. Deus é o mesmo, não mudou. Creia, você vai vencer. Deus fará um novo dia pra você. Por maior que seja a tua provação, tenhas fé, Deus pode tudo resolver. Não existe impossível. Deus coloca agora a bênção em tuas mãos. Ele te levanta do pó, faz brilhar o sol sobre ti, te protege a cada manhã, seu cuidado nunca tem fim. Ele ouve sempre tua voz, quando você clama na tudo resolver. Não existe impossível.